olhos negros, tentadores das multidões, encantor. Olhos negros, cruéis, tentadores das multidões. A música é o que há de fazer, eu me juntar com você e ver meu povo feliz.